se da janela, receando ser vista, e, enquanto caminhava de um lado para o outro, procurando acalmar-se, reparou nos olhares curiosos dos seus tios, o que dificultou tudo muito mais. O senhor Darcy e a irmã apareceram, e aquela temível apresentação teve lugar. Com espanto, Elizabeth percebeu que a sua nova conhecida estava tanto ou mais embaraçada do que ela. Desde que se encontrava em Lambton, Elizabeth ouvira várias vezes dizer que a menina Darcy era extremamente orgulhosa, mas aquele exame de alguns minutos bastou-lhe para constatar que ela era apenas excessivamente tímida. Foi muito difícil arrancar dela outras palavras que não fossem simples monossílabos. A menina era alta e mais corpulenta do que Elizabeth, e, embora contasse pouco mais de 16 anos, as suas formas eram bem desenvolvidas e a sua aparência graciosa. Os seus traços eram menos regulares e belos do que os do irmão, mas transparecia neles o bom senso e a cordialidade, e os seus modos perfeitamente simples e delicados. Elizabeth, que receava encontrar nela uma observadora tão perspicaz e implacável como o senhor Darcy se mostrara, sentiu-se extremamente aliviada ao discernir tamanha diferença de feitio. Poucos momentos depois de chegar, o senhor Darcy participou que Bingley também lhe viria apresentar os seus cumprimentos, e Elizabeth mal tivera tempo de exprimir a sua satisfação quando ouviu na escada os passos rápidos de Bingley, e, no mesmo instante, ele surgiu na sala. Há muito que se tinha acalmado todo o ressentimento de Elizabeth contra ele, e, mesmo que conservasse ainda um resto daqueles sentimentos, ter-lhe-ia sido impossível resistir à singela cordialidade com que ele se exprimiu ao tornar a vê-la. Ele perguntou-lhe delicadamente pela sua família, embora de um modo vago, falando-lhe com a mesma tranquilidade bem-humorada de sempre. O senhor e a S.R. Gardiner olharam-no também com muito interesse. Há muito que desejavam conhecê-lo. O grupo todo, aliás, despertava neles a mais viva curiosidade. As suspeitas que neles brotaram com respeito ao senhor Darcy e à sobrinha fizeram que eles os observassem atenta mas reservadamente, e imediatamente chegaram à conclusão de que um deles, pelo menos, sabia o que era o amor. Quanto aos sentimentos de Elizabeth, ficaram um pouco na dúvida, mas era evidente que o jovem tinha por ela uma fervorosa admiração. Elizabeth, pelo seu lado, tinha muito o que fazer. Queria certificar-se dos sentimentos de cada um dos visitantes, dominar os seus e tornar-se agradável para todos, e neste último ponto, acerca do qual eram maiores as suas apreensões, ela podia estar certa do seu êxito, pois aqueles a quem ela desejava agradar estavam predispostos em seu favor. Em Bingley encontrou ela a melhor das disposições, Georgiana ansiava por satisfazê-la e Darcy estava sequioso das suas atenções. Perante Bingley, Elizabeth lembrou-se naturalmente de sua irmã, e naquele momento ela teria dado tudo para saber se os pensamentos dele tinham tomado o mesmo rumo que os seus. Por vezes ela tinha a sensação de que ele falava menos do que o costume, e outras vezes parecia-lhe que, ao olhar para ela, ele procurava encontrar no seu rosto a semelhança de outra pessoa. Mas, embora tudo isto não passasse de pura imaginação, Elizabeth não se iludia quanto ao comportamento dele para com a menina Darcy, na qual certas pessoas tinham esperado encontrar uma rival de Jane. Nem de um lado nem de outro, um só olhar deixou transparecer qualquer interesse especial. Nada se passou entre eles que pudesse justificar as perspectivas da menina Bingley. Neste ponto ela em breve se satisfez, e, antes de partirem, um ou dois pequenos fatos ocorreram que, segundo a interpretação ansiosa de Elizabeth, denotavam uma recordação de Jane, não destituída de ternura, e um desejo de dizer algo mais que poderia conduzir à menção do seu nome, tivesse ele ousado. O Sr. Bingley observou-lhe, numa dada altura, em que os outros se encontravam conversando, e num tom que denotava uma certa mágoa, que, abre aspas, há muito tempo que ele não tinha o prazer de vê-la, fecha aspas, e, antes que ela pudesse responder-lhe, acrescentou, abre aspas, há mais de 8 meses. Não nos vemos desde o dia 26 de novembro, quando nos encontrávamos todos dançando em Netherfield, fecha aspas. Elizabeth ficou satisfeita pela precisão da sua memória, e, numa outra altura, ele logrou, sem ser ouvido pelos outros, perguntar-lhe se, abre aspas, todas, fecha aspas, as suas irmãs se encontravam em Longbourn. A pergunta nada tinha de excepcional, assim como a observação precedente, mas eram o seu olhar e modos que lhe emprestavam todo o significado. Elizabeth não teve muitas ocasiões de voltar os olhos para o Sr. Darcy, mas, de todas as vezes que o olhava de relance, surpreendia nele uma expressão de contentamento, e tudo o que ele dizia era num tom tão diferente da sua antiga altivez e desdém que Elizabeth se convenceu de que a melhoria nos seus modos que ela presenciara na véspera, por mais temporária que fosse, demorava pelo menos mais de um dia. Quando ela o via assim ocupado em procurar a companhia e a boa opinião de pessoas com as quais ainda há tão poucos dias ele teria julgado desonroso manter relações, quando o ouvia tratar com a maior amabilidade não só a ela, Elizabeth, mas aos seus próprios parentes, que ele tão abertamente desdenhara durante aquela cena no presbitério de Oxford, a mudança parecia tão radical e impressionava a tal ponto que só com o maior esforço ela conseguia esconder a sua surpresa. Nunca o vira tão desejoso de agradar, tão livre de orgulhosas e rígidas reservas como agora, nem mesmo quando na companhia dos seus queridos amigos de Netherfield, ou no meio dos seus importantes parentes em Rosings. Os visitantes permaneceram com eles mais de meia hora, e quando se levantaram para partir, o Sr. Darcy dirigiu-se à irmã, pedindo-lhe que o secundasse no convite que ele fazia aos senhores Gardiner e a Elizabeth para um jantar em Pemberley antes da sua partida. A menina Darcy prontamente acedeu ao seu pedido, embora com uma timidez que revelava o pouco hábito em fazer convites. A Sr. A Gardiner olhou para a sobrinha, desejosa de saber se Elizabeth, a quem o convite principalmente se destinava, estava disposta a aceitá-lo, mas ela voltara a cara. Presumindo, porém, que tal atitude exprimia mais um momentâneo embaraço do que qualquer desagrado na proposta, e percebendo que o seu marido, que apreciava a sociedade, estava disposto a aceitar, ela deu o seu consentimento, e o jantar foi marcado para daí a 2 dias. Bingley exprimiu então todo o seu prazer em tornar a ver Elizabeth, pois tinha ainda muito que lhe dizer e perguntas a fazer sobre os seus amigos do Hertford City. Elizabeth, notando nisso o seu desejo de ouvir falar em Jane, ficou satisfeita, e, graças a isso, assim como a outras coisas, depois de os visitantes partirem, ela pôs-se a pensar naquela última meia hora com alguma satisfação, embora durante todo o decurso da visita tivesse sido pequeno o seu prazer. Ansiosa por ficar a sós e temendo as perguntas e alusões dos seus tios, permaneceu na companhia destes apenas o tempo necessário para ouvir as suas opiniões favoráveis sobre Bingley, depois do que os deixou precipitadamente, pretextando ter de se vestir. Porém, ela não tinha razão em temer a curiosidade do Sr. e da Sra. Gardiner, pois não desejavam forçar as suas confidências. Tornara-se-lhes evidente que Elizabeth conhecia o Sr. Darcy muito mais intimamente do que eles tinham suposto, e percebiam que ele estava muito apaixonado por ela. Sentiam por tudo aquilo um grande interesse, porém nada que justificasse indagações. Quanto ao Sr. Darcy, ansiavam por imaginar as melhores coisas a seu respeito, e, tanto quanto conheciam, não encontravam nele qualquer defeito. Não podiam deixar de se sentir impressionados pela sua delicadeza, e, se fossem a juizar o seu caráter pelas suas próprias impressões e pelas informações da governanta, sem qualquer referência a outro respeito, o círculo de pessoas do Hertford City no qual ele era conhecido não o teria reconhecido como sendo do Sr. Darcy. Viam agora um certo interesse em acreditar nas palavras da governanta, em breve concluíram que a opinião de uma criada, que o conhecera desde os 4 anos de idade e cuja aparência era de uma pessoa digna e respeitável, não poderia ser sumariamente rejeitada. Os seus amigos de Lambton, por outro lado, nada sabiam que pudesse diminuir o valor daquele testemunho. De nada o acusavam, a não ser do seu orgulho. E orgulho, ele tinha-o, certamente, e, mesmo que não o tivesse, esse defeito ser-lhe-ia de qualquer modo imputado pelos habitantes de uma pequena cidade provinciana, onde a família não possuía relações. Todos eram unânimes, no entanto, em ver nele um homem generoso e pródigo para com os pobres. Quanto a Wickham, os visitantes logo descobriram que ele não era muito estimado no lugar, e, embora nada de preciso se soubesse sobre as suas relações com o filho do seu protetor, era, no entanto, sabido que ao sair do Derbyshire deixara muitas dívidas, que acabaram por ser saldadas pelo Sr. Darcy. Elizabeth pensou mais em Pemberley naquela noite do que na precedente, e, embora as horas lhe parecessem difíceis de passar, não foram suficientes para chegar a uma conclusão acerca dos seus sentimentos, e ficou 2 horas acordada, tentando ler no seu coração. Certamente não odiava. Não, o ódio há muito que se dissipara e há muito também que se envergonhava de ter alguma vez antipatizado com ele. O respeito que as suas valiosas qualidades lhe inspiravam, embora a princípio admitido com relutância, já há bastante tempo que deixara de repugnar aos seus sentimentos, e tinha-se agora transformado num sentimento mais cordial, graças aos testemunhos tão altamente em seu favor e à impressão favorável que Darcy lhe produzira na véspera. Mas, acima de tudo, para além do respeito e da estima, encontrava em si mesma um motivo de boa vontade que não poderia ignorar, era a gratidão. Gratidão não só porque ele amara, mas porque ele ainda amava bastante para esquecer toda a acrimônia e petulância com que ao rejeitara e todas as acusações injustas com que fizera acompanhar essa rejeição. Ela chegara a persuadir-se de que Darcy, de futuro, a evitaria como a pior inimiga, e, no entanto, durante aquele encontro acidental, ele mostrara-se ansioso por reatar relações, e, sem exibir qualquer indelicadeza de sentimentos ou excentricidade de maneiras, que sugerisse aquilo que lhes dizia respeito apenas a eles dois, ele procurava angariar a boa opinião dos amigos dela e insistira para apresentá-la à sua irmã. Uma tal mudança num homem tão orgulhoso suscitava não só o espanto, como a gratidão, pois só ao amor, e a um amor ardente, é que ela poderia ser atribuída, e a impressão que sobre ela esse amor produzia não era de modo algum desagradável, embora não pudesse ser exatamente definido. Ela respeitava-o, estimava-o, era-lhe grata e sentia um interesse real pelo seu bem-estar, e quereria apenas saber até que ponto ela desejava que aquele bem-estar dependesse dela e, para a felicidade de ambos, até que ponto ela deveria empregar o poder que imaginava ainda possuir em fazer que ele renovasse as suas atenções. Ficara decidido naquela noite, entre tia e sobrinha, que uma delicadeza tão decisiva como aquela manifestada pela menina Darcy, em vir visitá-las no dia da sua própria chegada a Pemberley, deveria ser retribuída por um esforço de cortesia da sua parte, e decidiram pela conveniência de uma visita a Pemberley na manhã seguinte. A Elizabeth agradou-lhe a ideia, e, embora perguntasse a si própria o motivo desse contentamento, não encontrou resposta. O Sr. Gardiner deixou-as logo após o pequeno almoço. O convite para pescar fora renovado no dia anterior e um encontro fora marcado com alguns dos cavalheiros em Pemberley, ao meio-dia. Capítulo 45. Convencida agora de que a antipatia da menina Bingley era devida ao ciúme, Elizabeth não podia deixar de antever quão desagradável não seria a sua visita a Pemberley para tal senhora e sentia uma certa curiosidade em ver até que ponto ela se mostraria amável no reatar das suas relações. Ao entrarem em casa, foram conduzidas, através da sala de entrada, para o salão, que, virado ao norte, se tornava muito agradável no verão. Das suas janelas, que se abriam para o átrio, descortinava-se uma vista encantadora das altas colinas cobertas de arvoredo e dos belos carvalhos e castanheiros que povoavam o relvado próximo. Nesse aposento foram recebidas pela menina Darcy e pela senhora com quem ela morava em Londres, a Sr. Austin e a menina Bingley também se encontravam presentes. Georgiana recebeu-as com toda a amabilidade, embora na sua atitude transparecesse aquele embaraço proveniente da sua timidez e do seu medo de errar, e que poderia facilmente ser tomado por orgulho e reserva pelas pessoas que lhe eram inferiores. A Sr. Gardiner e a sua sobrinha, no entanto, faziam-lhe justiça e tinham pena dela. A Sr. Austin e a menina Bingley limitaram-se a cumprimentá-las de longe com uma pequena vénia de cabeça, e, quando todas se sentaram, seguiu-se uma pausa embaraçosa durante alguns minutos, pausa essa que foi quebrada pela Sr. Annesley, uma senhora muito gentil e simpática, e que, ao tentar introduzir um assunto de conversação, provava ser bem mais educada que qualquer das outras duas. Estabeleceu-se uma conversa entre essa senhora e a Sr. Gardiner, com o apoio ocasional de Elizabeth. Quanto à menina Darcy, parecia desejar apenas um certo encorajamento para entrar nela, e, por vezes, arriscava uma frase curta, quando parecia não haver o perigo de ser ouvida. Elizabeth em breve percebeu que estava sendo atentamente observada pela menina Bingley e que não dizia uma só palavra, especialmente quando se dirigia à menina Darcy, sem que a outra não se pusesse à escuta. Tal exame não teria impedido Elizabeth de procurar estabelecer uma conversa com a menina Darcy, não fosse esta encontrar-se a uma distância tão inconveniente dela. Esperava a cada momento a entrada dos cavalheiros. Desejava, e ao mesmo tempo temia, que o dono da casa aparecesse entre eles, e não discernia qual dos seus sentimentos era o mais forte, se o seu desejo ou o seu temor. Após permanecerem deste modo durante um quarto de hora e sem ouvir a voz da menina Bingley, Elizabeth teve a sua atenção despertada por uma fria pergunta que aquela lhe dirigia sobre a sua família. Ela respondeu com igual indiferença e concisão e a outra nada mais disse. O acontecimento seguinte foi a entrada dos criados, que traziam travessas de carnes frias, bolos e uma grande variedade das melhores frutas da estação, mas tal só se deu após muitos olhares significativos e sorrisos da Sr. Annesley dirigidos à menina Darcy, lembrando-lhe as suas obrigações como dona de casa. Havia agora ocupação suficiente para o grupo inteiro, pois, embora nem todas pudessem conversar, todas podiam comer, e as pessoas presentes reuniram-se em volta da mesa, diante das apetitosas pirâmides de uvas, ameixas e pêssegos. Assim ocupada, Elizabeth teve a oportunidade de refletir se ela realmente temia o aparecimento do Sr. Darcy ou se, pelo contrário, o desejava, e nessa altura, embora minutos antes fosse esse o desejo que predominara, começou a recear que ele aparecesse. O Sr. Darcy conservara-se durante algum tempo junto do Sr. Gardiner, que pescava na companhia de outros dois cavalheiros da casa, mas, ao ser informado de que Elizabeth e sua tia tinham resolvido fazer uma visita à Georgiana naquela manhã, ele deixou-os e voltou para casa. Assim que ele fez a sua aparição, Elizabeth resolveu sensatamente fazer o possível por se mostrar perfeitamente tranquila e à vontade, resolução essa mais fácil de ser tomada do que de ser cumprida, pois ela percebeu que a atenção de todo o grupo fora despertada para ambos e, desde o momento em que ele entrou na sala, todos os olhares se voltaram para observar a atitude do Sr. Darcy. Porém, em nenhuma fisionomia se espelhava curiosidade tão forte como na da menina Bingley, apesar dos seus derramados sorrisos sempre que se lhe dirigia, pois o ciúme ainda não a fizera desesperar e de forma alguma desistiria de cumular de atenções o Sr. Darcy. Com a chegada do irmão, a menina Darcy fez um esforço ainda maior para conversar, e Elizabeth percebeu que ele ansiava que sua irmã a conhecesse melhor, encorajando todas as tentativas de conversação entre elas. A menina Bingley tal atitude também não passou despercebida e, na imprudência da sua cólera, aproveitou a primeira oportunidade para dizer, com um sarcasmo mal disfarçado, é verdade, menina Eliza, que o destacamento de milícia foi removido de Meriton. Deverá ter sido uma grande perda para a sua família. Na presença de Darcy ela não ousava pronunciar o nome de Wickham, mas Elizabeth compreendeu exatamente que era nele que ela estava pensando, e, por instantes, todas aquelas tristes recordações lançaram-na numa certa confusão, mas, incitando-se vigorosamente para responder a tão malévolo ataque, ela falou-lhe num tom sobejamente indiferente. Enquanto falava, lançou um olhar involuntário para Darcy, e viu que este, com o rosto alterado, olhava fixamente para ela e que a menina Darcy, cheia de confusão, mantinha os olhos baixos. Se acaso a menina Bingley adivinhasse a perturbação que causaria na sua querida amiga, de certo teria evitado a alusão, mas a sua intenção fora apenas perturbar Elizabeth, aludindo a um homem por quem acreditava que ela nutria afeição, obrigando-a a mostrar uma susceptibilidade que a poderia prejudicar aos olhos de Darcy, lembrando-lhe todas as loucuras e os absurdos de certos membros da família de Elizabeth. A menina Bingley nada sabia a respeito do planeado rapto da menina Darcy. Ninguém o sabia, além de Elizabeth, e Darcy desejaria de certo esconder tal facto da família de Bingley, de acordo com aquela esperança que Elizabeth desde há muito lhe atribuía de que um dia aquela família se tornasse a de sua irmã. Ele tinha de certo formado esse plano, e, embora não admitisse que tal intenção tivesse pesado na sua tentativa de separar o seu amigo da menina Bennet, era provável que aumentasse o seu vivo interesse pela vida do seu amigo. Contudo, a atitude digna de Elizabeth em breve acalmou aquela emoção, e como a menina Bingley, contrariada e desiludida, não ousasse fazer nenhuma alusão mais direta ao Wickham, Georgiana recompôs-se a pouco e pouco, mas não ousou dizer mais uma palavra. Darcy, cujos olhos Elizabeth temia encontrar, já esquecera quase por completo o interesse que esta tivera por Wickham, e aquele ataque, cujo propósito fora afastar os seus pensamentos de Elizabeth, pareceu ter efeito exatamente contrário. Pouco depois terminou a visita, e, enquanto o Sr. Darcy acompanhava as senhoras à carruagem, a menina Bingley dava expansão aos seus sentimentos, criticando a pessoa de Elizabeth, as suas maneiras e o seu traje. Georgina, contudo, não a encorajava. Bastava-lhe a recomendação do seu irmão. Aos seus olhos, o julgamento dele era considerado infalível, e Darcy tinha-lhe falado em Elizabeth em termos tão elogiosos que Georgiana desde logo se dispusera a encontrar nela todos os encantos e qualidades imagináveis. Quando Darcy voltou ao salão, a menina Bingley não se absteve de repetir uma parte do que momentos atrás dissera à irmã. Que mal que Eliza Bennet vinha, esta manhã, exclamou ela. Nunca vi uma pessoa mudar tanto em tão pouco tempo. A sua tez tornou-se tão escura e áspera. Louise e eu estávamos precisamente dizendo que quase não a reconhecemos. Por muito que estas palavras tivessem desagradado ao Sr. Darcy, ele limitou-se a dizer que não notara nela qualquer alteração, a não ser que se encontrava um pouco tisnada, facto esse que nada tinha de milagroso numa pessoa que viajava no verão. Aliás, continuou a menina Bingley, devo confessar que nunca considerei uma beleza. O seu rosto é fino demais, a pele não tem uma frescura por aí além e os traços não são nada bonitos. O nariz é insignificante e não tem nada de distinto nas suas linhas, e os dentes são razoáveis mas também nada tem de extraordinário. Quanto aos olhos, que há quem diga que são lindos, também nada lhes encontro de excepcional. O seu olhar é duro e falso. E das suas maneiras desprende-se uma vaidade deselegante que eu considero intolerável. A menina Bingley estava persuadida de que Darcy admirava a Elizabeth, e aquela não seria, portanto, a atitude mais adequada para se fazer valer aos seus olhos, mas o ciúme fazia perder as estribeiras. Todo o êxito que obteve foi vê-lo finalmente um pouco irritado. No entanto, ele permaneceu resolutamente calado. Decidida a fazê-lo falar, ela prosseguiu, lembro-me perfeitamente de quando a vi pela primeira vez no Hertford City, e como nós nos surpreendemos de que ela tivesse a fama de ser bonita. Recordo-me particularmente de ouvi-lo a se dizer, certa noite, depois de um jantar para que foram convidados em Netherfield, abre aspas, se ela é bonita, nesse caso a mãe dela é inteligente, fecha aspas. Mas, a partir daí, parece-me que mudou um pouco de opinião, pois já o ouvi declarar, uma vez, que a considerava muito bonita. Sim, replicou Darcy, incapaz de se conter por mais tempo, mas isso foi quando a vi pela primeira vez, pois há muito tempo já que a considero uma das mulheres mais belas que conheço. Ele então afastou-se, e a menina Bingley viu-se entregue à satisfação de o ter forçado a dizer uma coisa que não magoava a ninguém a não ser ela própria. No regresso, a Sr. Gardiner e Elizabeth conversaram a respeito de tudo o que acontecera durante a visita, excepto sobre o que as interessava particularmente. Discutiram a atitude e as palavras de todos, excepto as da pessoa que mais fortemente havia atraído a sua atenção. Falaram na irmã, nos amigos, na casa, nas frutas, em tudo, excepto nele próprio. Contudo, Elizabeth ansiava por saber qual a opinião da Sr. Gardiner sobre ele, e a Sr. Gardiner teria ficado muito satisfeita se Elizabeth tivesse introduzido o assunto. Capítulo 46. Elizabeth ficara muito desapontada por não encontrar, na sua chegada a Lambton, uma carta de Jane, e tal desapontamento era, desde que aí se encontrava, diariamente renovado. No terceiro dia, contudo, a sua expectativa foi recompensada e Jane justificada, pois recebeu da irmã duas cartas ao mesmo tempo, numa das quais vinha assinalado o seu transvio. Elizabeth não se surpreendeu, pois Jane escrevera o endereço de maneira quase legível. Preparavam-se para sair quando as cartas chegaram, e os seus tios, querendo deixá-la à vontade com o seu correio, partiram sem ela. A carta extraviada deveria ser lida primeiro, pois fora escrita 5 dias antes.